segundo que se passava. Cada passo que você dava, eu sentia que meu coração disparava. Eu via na minha frente o meu futuro, mas eu não sabia o que fazer. Perdido sem porto seguro. Você é o que eu sempre procurei. E você eu encontrei o amor. E não deixarei ele se perder. Não irei te esquecer. Foi você o amor que eu sempre procurei. Seguir em frente, embora não passe a hora, mil coisas passam.